Escuta, escuta. E veja como um DJ de verdade toca. Me apaixonei por um alguém que nunca quis amar ninguém. Eu mesmo me fiz sua refém. O cara da mídia. O cara da mídia.